chegando na cena bolado, cabeça caindo pro lado chapados. Olha vermelha juntando meus aliados. Preparo com um jato, só saindo, som pesado, armado, furando seu fato. Combato, ataco, o contato que é exato. Literato, nato, vetro de combate, o tempo é meu campeonato. Sem desacato, debato com candidato. Estelionato, no estrado, mandado já pelo jato. E reato, te mato. Oh, cala a matraca dos pela que fala, relata e ataca na bala. Resbala de estrato, tá nata, que é fardada, roubando sua prata em lata. Sucata, remato, dos burocrata, que constata. Pulando catraca, já mudo minha paca, fumando macaca, sim, paca, paca, cata, chibata.